das antigas, vai sofrer com essa, viu? Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de vezes, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, a noite fria, solidão, saudade vai chamar. Não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos caiu no meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Simplesmente quis seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz. Queira dar aquilo que você não quis. Que saiba dar valor a meu amor e que me queira bem. Vai, moranguinho, me puxa esse solinho. Possa ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar flutuando pelo céu, louco de amor até num castelo de areia na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até num castelo de areia na quebrada da maré. Yeah, yeah. Digno. Encantos. me fere e me risca de amor. Tu foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo.